mais um dia. Olho aqui com a resposta da lua que brilha, que sai na hora certa pra nascer o sol que irradia. Se errou, se redimiu, um abraço no pai, um beijo na mãe. Vivendo a vida, continua firme, não tem coisa melhor. Se livre dos caminhos que te levam pro pior. Tirei meus sonhos do papel, coloquei na prática. Agora é batalhar e usar a tática. Nessa city maluca, onde os malucos assustam, plantam o mal, colhe o que plantou. Quer reclamar com Deus, aí mano, faça um favor. Sigo firme, forte, bolado, defendo a tese na track. Bota fogo, arranho vinil, acende a bomba, o fogo espelho. Red Black chegou pesado, com energia de alta vontade. Salve DJ, aumenta a dosagem. NWA, quem sabe um sabotagem. Chego na maior sagacidade de verdade. Pilantragem do mano que faz a maldade. Em busca do money por troca de cannabis. Chegando fazendo meu som, guerreiro que batalha pela evolução. Na terra de alienado, o que mais tem é jornalista vendendo ilusão. Acorde, mão, não se deixe enganar. Se eleve e busca o seu melhor lugar, porque na terra dos loucos tem que saber viver. Olha, os labirintos estão aí, é fácil se perder. Eu vou que vou, seguindo minhas batalhas, na selva de pedra, se esquivando dos canalhas. Uns amigos se foram, vi coisas mudando, anos passando, vento soprando, pessoas chegaram, em seguida partiu o sentimento voando. Nunca fluiu, talvez você nunca sentiu. É desse jeito, mano, é fogo no pavio. Quem foi lá viu que nós não tava de brincadeira. Rap é coisa séria no bairro da pedreira. Sempre ligeiro, não tô em busca do dinheiro. Mas se ele vier, vai ser consequência de um trampo verdadeiro. Vida não é fácil na perifa. Faça entrar na vida errada diante de tantas fitas. Nunca me iludi, nunca me deixei levar. Sempre tive pés no chão e uma mãe pra acompanhar. E de volta do colégio, chegava em casa, jogava os cadernos, pegava o chinelo, fazia de trave, chamava os moleque futebol nos prédios. O bom da vida é viver no simples. Do simples a gente tira a felicidade. Eu vou sorrindo pelos cantos da cidade. Só me entristeço com excesso de vaidade. Com orgulho e tanto de mediocridade. Nessa minha viagem presenciei muita coisa, mas nenhuma delas me deixou com um sorriso de ponta a ponta. Um sorriso alegre e intenso de uma criança, aumentando a minha esperança de que nem tudo está perdido. Que nem todos os humanos foram corrompidos. Nessas andanças vi muita coisa e ainda hei de ver. Pois seres humanos vêm vão, basta você crer. Que todo dia há renovação e entender que as chances de mudança estão no dia a dia. Sem complicações, sem regras, sem limites a me impor. Eu vou vivendo e faço isso por amor. Minhas andanças é na pedreira. Eu vou vivendo e mostrando que o rap não é brincadeira. Minhas andanças é na pedreira. Eu vou vivendo e mostrando que o rap não é brincadeira.